não precisa dizer de onde tirou as ideias que deixa no chão. Quem passeia nos ventos que sopram do mar sabe que o tempo pode mudar. Pode ser calmaria, pode ser temporal, fantasia ou vida real. Quem não tem um mal que não se espanta, de onde vem essa loucura santa? Explicar, dizer o que é normal, fantasia ou vida real. E quem sabe explicar, dizer o que é normal. Dizer o que é